Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. A Geração 2000 apresenta Para Ouvir e Meditar com Beth Tricano. Em 4 edições diárias, 7 da manhã, meio-dia, 5 da tarde e meia-noite. Para Ouvir e Meditar com Beth Tricano. Leio Salmo 86, de 8 a 10. Ó, como é bom e agradável ver unidos irmãos. Salmo 133, 1. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Todo mundo ligado. 1580. Rádio Geração 2000. Um show de rádio. Fique ligado, vem aí a nossa educação. Mamãe! Mamãe! O que foi, filho? Vem pra casa! Patrulhando a cidade. Pra quem tem fraco, por programa forte. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. 1580. A mensagem de Carlos José. Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. É, vamos em frente. Agora vamos atender o pedido aí da nossa amiga Lenir Mendes. Lenir Mendes do bairro de São Pedro. Ela que ligou, ela que participou, oferecendo aí para o seu listão de A a Z. E também para todos os ouvintes, todos da rádio. Vamos lá, para Lúcia, Judite, Rosa, Débora, Lucas, André, Isabela, Jéssica, para Edna, para Maria da Penha. Bom dia, minha amiga! E logo após essa melodia, antes de encerrarmos aqui, logo após essa melodia, o sorteio da camisa. Davi chamou Baziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometia, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: